Azul 4062 pode prosseguir ingresso no pátio 3, previsão 3 Romeu. Aqui está no pátio 3, na 3 Romeu, pátio 62. Azul 4062, informo que a Infraero modificou sua posição, vai prosseguir para 4 Lima. Pode ir agora no 92, próximo ponto interno. Pistona 0. 1-1-9-2, autorizado. Linha de colar, pistona 0, vento variável, 0-2-9. Autorizado, linha de colar. Bruno 92, decolado 56, controle 120, do sinal 80. 208. Torre Salvador, passageiro 224, estabilizado no lock final ILS 10. Passageiro 224, quem negar 1-0 no meio, reporte visual com o campo. Você foi pra cima, 224. Passageiro 2224, autorizado pouso, pistão 0, vento variável 03 nós. Livre pouso, pistão 0, passageiro 2224. No momento está chegando sobre o campo? Negativo. Consciente. Pista ômega. Ok, grátis. Azul 908, quer negar 1-0 no meio, eu continuo a aproximação, repartir visual com o campo. Chama visual, 1-0. Passageiro 2234, Marcelo 08, autorizado o táxi direita, Alfa Kilo, a prevista é 5 Lima no pátio 3, fica até o sinalizador. Gente, direita, Alfa Kilo, prevista Lima? 5 Lima. 5 Lima, grato. Azul 6908, autorizado pouso, pista no zero, vento variável, 03 nós. Autorizado pouso no 0-6908. Azul 6908 no solo aos 11, libere direita, autorizado táxi. Alfa Kilo, a prevista 4 Romeo, empate 3. Liberando a direita via Kilo, Alfa Kilo, 4 Romeo, empate 3. Alfa Kilo, 4 Romeo, empate 3, 6908. Confirme quem chamou a torre. TNV 360 pré-autorizado, copia? O Nono 73 autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via OPG 190 Tabaté, nível de voo 360. Saída São João, no Leda Mótiva, decola da pista no zero após a decolagem, primeira curva direita. Transpondo 507 ONU, controle 120.80. Correto, chame para o portão 9. Comodoro, gol 172, final da 10. Gol 172, ajustado, autorizado pouso, pistão a zero, vento calmo. Seja pouso na 10, gol 172. Gol 1972, eu falo a 09, direita, taxi via Alfa, Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08, gol 1972. Thank you. Toro, passada de 2228, só com a informação Eco, bom dia. Confirmo quem chamou? Passada de 2228. 2228, confirma o horário do plano? Será para os 20 e estamos no passo 3. 0520? Como assim? 0520, eu sei como a sua vai ver. Quem é que entrou em contato com a sala Lança, guarde? Você está grávida? O nono 73, está livre para o portão 09, chame o Prontex. 173, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 90 via Apache, táxi Indy no ponto de espera, reporte pronto, QNH 906. Você passa até o ponto de espera 90 via Apache, QNH, ponto de espera pronto, com 906, show, com 906. Passarei do 2-2-2. Oi? Passarei 2-2-2-8, aguarde 2 minutos, cópia. Prepare o seu dar no 1-1. Passou, mas é suficiente, eu quero ser ele 1-4, muito grato. Aqui corrigou 1-9-7-3, passarei espera no 0 para a próxima. 1-7-3, autorizado, alinhar e manter, pistão 1-0. Agora uma guerra, eu zero, estou 1-9-7-3. 1-9-7-3, autorizado, alinhar e pistão 1-0, vento variável 0-2 nós. 1973, vinculado aos 33, controle 120, decimal 80. 208, obrigado, bom dia. A 32228, copia? Copia? Passageiro 2228 autorizado para a Vitória da Conquista, rota conforme o plano de voo, nível de voo 180. Saída Arboruno Aleixo, decola da Pituma 0 após a decolagem em primeira curva direita. Transponder 5033, controle 120, decimal 8. 180 na Arboruno Aleixo, curva direita, 5033, 2228. Correto, já me pronto na parte 3. Tá pronto, 2228. Estou ganhando com a equipe de sal, só um pronto, tá? Passageiro 3228. Para o táxi, eu passaria do 2228, para o de 33, 4 horas e 10, terminando Salvador. Passaria do 2228, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista Langeiro, via Pat 3, Pat 1, Taxi Índia. No ponto de espera, torre, o 98, correção. Chame pronto no ponto de espera, QNH 106. Chamará, tá seguindo a chama aí do ponto de espera 18. Ah, chama a torre, pronto, o passeio 22. Salvador, Argentina 1910, ILS 10. Argentina 1910, QNH 1016, clear to land, runway 10, wind 310 degrees, 02 knots. Clear to land, runway 10, Argentina 1910. A série 2228 mantém a ponte de espera. Passar o 2228 autorizado, alinhar o MAP, pista 1-0. MAP 1-0, 2228. Antena 1910 on the ground at 42, turn right, approach Alpha Juliet Stand 11. Alpha Juliet Stand 11, now 1910. Passar o ponto 1228, autorizado de colar, pistão 1-0, vento variável 0-3 nós. Autorizado de colar, passar o ponto 1228. 0, QNH 10 no meio, continua aproximação, aguardando pista livre. Mantenha aproximação, agora. Está vindo para 3.5.2.0. Série 2228, decolar 243, comprando o ando 0.80. 2080, comprando o ando 0.80. 3520, autorizado o pouso, pistola 0, lento variável, 0.39. Calibre o pouso, pistola 0, para 3520. Uno 561, prepare sua atenção para o ano e agora de cópia. Na 3520, meu solo é os 46, autorizado o táxi direita, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09, volta agora, está 3520. Bom, está autorizado para o aeroporto do Galeão, voo 244, nível de voo 360, saída São João, Leda, Bóculo, do Kuala